E eu fiz um desafio ao Fernando Mendes, que é ser o padrinho da festa Feira do Queijo da Serra da Estrela, a maior festa de Portugal. E por isso hoje vou-lhe colocar, internalizar-te com a tua, com uma capa, como ficas aqui muito bonito, ficas muito mais bonito. E qualquer que aquele... parte do país eu fico, até no Alentejo fico bonito. E por isso hoje também vais ficar. Tu gostas de queijo, não? Gosto de tudo. Por isso eu acho que é uma mais-valia da Oliveira do Hospital e nesta feira ficarmos aqui com este padrinho. Para isso, simbolicamente, vou-lhe vestir... Não te vou despir. Não, também não conseguias. Vou-te vestir. A capa. A capa. Olha, eu seguro no pau, portanto, né? Queijado. Eu sou solteiro, mas neste caso já sou queijado. A capa. Que é de certeza da Acor Fato, que também é a empresa que me veste o preço certo, aqueles fatos lindos que vocês veem são desta empresa, espetáculo. E agora, sem me picar, vou conseguir pôr qualquer coisa na cabeça. A jornalista está a olhar para mim com uma cara. Isto é isto, o padrinho da Festa do Queijo.